falar-vos uma coisa que Cristo me concedeu. Deu-me a paz, consolação, alegria para o meu triste coração. Venci, venci, Jesus, minha alma já salvou. Venci, venci, e o inimigo de mim se afastou. Agora estou liberto deste mundo de pecado, de horror, porque Cristo, tão amoroso, deu a vida para ser o meu salvador. Venci, o inimigo de mim se afastou.